Introdução Workshop 514. A alma sucessora. Redução de peso. Transmutação da fisicalidade. Dimensões. A alma não pode se suicidar. Foi bom ouvir que os ensinamentos, assim como a vida dos campos da alma, serão intermináveis. No entanto, duas vezes hoje o Sr. Cash nos lembrou que devemos nos preparar e que ele aceitou um termo físico para seu compromisso. Uma vez ele disse que sabe a hora de sua partida. Ele não disse se será em breve ou se está longe, apenas que a filha de Mitra assumirá o controle e que essa alma já está aqui. Mas a filha de Mitra não é necessariamente a fisicalidade. Não é bom ouvir isso, pois estamos apenas começando a entender muito pouco e nada ainda veio à tona. Os profetas do passado sempre deixaram as coisas para o homem fazer e ele sempre falhou. Esperemos que desta vez seja diferente e oremos para que o Sr. Cash permaneça conosco pelo maior tempo possível para que os ensinamentos criem raízes na Terra. Temos que ser muito gratos ao Sr. Cash e àqueles que estão trabalhando incansavelmente em segundo plano e que salvaram a Fundação Cash do desaparecimento apenas uma semana atrás. Como um pai, e como um bom pai, ele tem assumido toda a carga emocional, protegendo seus filhos no estado frágil em que eles se encontram. Faz cerca de 10 anos que comecei a ouvir falar da Fundação Cash e lembro-me da sensação de verificar de tempos em tempos se a Fundação Cash ainda existia, porque eu pensei que eles nunca deixariam esse tipo de verdade vir a público. E, no entanto, aqui estamos, 10 anos depois. Isso nos mostra que depende de nós manter nossa fé viva em nós mesmos e ter a confiança de que, no final, a verdade triunfará. E depois de todos esses anos de estudo e crescimento, ele deve estar sentindo que estamos prontos para aprender sobre o amor verdadeiro. O dia 22 de dezembro será uma oportunidade incrível para as almas que compreendem, experimentarem o amor verdadeiro, o amor de Mitra e o amor do Criador. O que é ainda mais inacreditável é que possa haver uma tecnologia tão avançada que nos ajude a vivenciar esse amor. Na conferência de Londres, os sistemas de redução de peso foram mostrados aos diplomatas. Isso foi mostrado pela primeira vez aos buscadores de conhecimento dos laboratórios da Fundação Cash em Cinzano, na Itália, há muitos anos, e é conhecido como o 129 Tesla. Com alguns milhares de euros, conseguimos gerar 129 Tesla, o que quebrou o recorde de 105 Tesla dos americanos, que precisaram de uma enorme usina de energia elétrica para conseguir isso. As pessoas comuns sem formação científica podem pensar, mas qual é a importância disso? Se podemos provar uma teoria sobre algo em pequena escala, então ela pode ser replicada em uma escala maior e assim comercializada. É por isso que os americanos têm tanto medo de que isso seja mostrado, pois assim as pessoas que pensam saberão que a mudança chegou. O Sr. Cash observou que os diplomatas não conseguiram tirar fotos suficientes durante a demonstração. Isso significa que eles estavam empolgados em testemunhar o impossível e que sabem as implicações disso. Portanto, agora ele começará a mostrar a redução de peso com mais frequência ao vivo e é o nosso trabalho como buscadores de conhecimento informar as pessoas que é para que assistam e mais líderes mundiais entendam o que está acontecendo. Acredito que o peso foi reduzido porque os sistemas estavam absorvendo campos e se tornando mais gravitacionais. Mais tarde, o Sr. Cash disse que se deixarmos os sistemas em Londres ligados por tempo suficiente, o gravitacional ficará saturado e mudará assim para magnético, e então veremos repulsão e elevação ou voo. Chamamos isso de antigravidade ou disco voador, mas por meio do conhecimento sabemos que não se trata realmente de antigravidade, mas sim de gravidade em excesso, de modo que ela inverte a polaridade e muda assim para magnético. Lembre-se também de que os sistemas de voo funcionam em pares de dois reatores. Um reator atua como centro, como o Sol, e o outro como um planeta que se move ao redor dele. O segundo reator é o que vemos como sistema de voo, e voa para onde quer em relação ao reator central. Hoje ele nos lembrou novamente que temos esses dois reatores dentro de nós, conhecidos como a alma do homem e a alma da fisicalidade. E quando os ativamos ou os reconhecemos, e por meio de nossas emoções, podemos controlar os seus campos e então nos tornaremos passageiros do universo. A próxima etapa é mostrar a transmutação e o transporte publicamente, e eles tentarão fazer isso na próxima conferência na China, no início do ano novo. É importante entender as diferenças na forma como viajaremos. A transmutação já foi realizada, mas por meio da alma, e não pode ser vista por outras pessoas na dimensão física, embora possamos vê-la nos gráficos, mas os cientistas do estado da matéria negarão a sua validade. Quando isso é chamado de transmutação e transporte, significa que primeiro a alma do homem é transmutada para o seu destino. Isso acontece na morte, mas nesse caso, a alma do homem e a alma da fisicalidade se separam para sempre, e a alma do homem se transmuta sozinha para o seu destino. Nas condições de voo, a alma do homem se expande sobre a fisicalidade, e o que acontece depois nunca foi totalmente esclarecido em detalhes. Será que a fisicalidade retorna para a energia dentro da alma da fisicalidade? O que me lembro de Lynch em um teste de voo é que a alma do homem vai primeiro para o destino. E é por isso que ele está usando um casal que está realmente apaixonado um pelo outro, para que a alma do amante queira viajar para onde o parceiro está. Uma vez que a alma do homem se estabeleça no destino, a alma da fisicalidade se desloca, pois lembre-se de que a fisicalidade ainda está no ponto de partida. Quando a alma da fisicalidade se estabelece no destino, deve ser quando a fisicalidade decide se quer ir até o amante no destino. Se a emoção for forte o suficiente, ela se manifestará fisicamente lá, e o corpo no ponto de partida desaparecerá em energia. Essa é apenas uma visão geral do que acontecerá na conferência da China. Obviamente, se tivermos de estar verdadeiramente apaixonados para fazer a transmutação e o transporte, então será muito difícil. Ter um casal apaixonado é para demonstração. O Sr. Cash desenvolveu uma tecnologia que pode compensar a deficiência no amor. Talvez esse seja o motivo da sessão de 22 de dezembro para iniciar o processo de descoberta do amor mais profundo pela humanidade. Para nos preparar para a transmutação, ele voltou a falar de muitas coisas para nos ajudar. Em primeiro lugar, foi necessário que nos conscientizássemos dos medos que temos em nosso interior para experimentar algo novo, e então que tomássemos a decisão de mudar. Como o conhecimento da criação não pode ser forçado, então temos que encontrar uma maneira de elevar nossa emoção e começar a sentir amor por isso. Então, isso se torna parte de nós. Ele explicou sobre os buscadores de conhecimento que testam os sistemas, mas não sentem nada, e que isso se deve ao fato de que pode haver um medo em segundo plano de aceitar algo novo, ao mesmo tempo em que isso significa ter que abrir mão daquilo em que acreditamos. Isso não é tão fácil, pois construímos nossa identidade em torno de nossas crenças, mesmo que estejam erradas. E isso nos dá uma sensação de segurança e proteção. Relaxamos com isso e ficamos perturbados quando isso começa a mudar. Junto com essa aceitação do status quo, abrimos mão de nossa própria independência. Há problemas profundamente arraigados que, de certa forma, estão embutidos na vida na dimensão física. Mas pelo menos devemos tentar fazer um esforço para entender. Vocês devem ter notado que o Sr. Cash usa muito a palavra dimensão de maneiras muito específicas, e hoje ele abriu um pouco mais a definição sobre as dimensões da fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem. Antes de mais nada, devemos ter em mente que somos um plasma dentro de um plasma até o Criador. Portanto, quando ele diz, por exemplo, fora da dimensão física do homem, ainda estamos dentro da dimensão física da Terra, enquanto eu ouvi a gravação várias vezes, algo ficou evidente. Ele começou definindo a dimensão física como nosso corpo e vida física. Então, olhando para o corpo, de repente percebi que ele tem sua própria dimensão fora daquele que o está observando. Então me perguntei se o corpo sabe o que está de fato acontecendo dentro desta sala aqui. E se eu tocar minha perna? Será que ele sabe que está sendo tocado? Ou são apenas a alma da fisicalidade e a alma do homem que sabem disso? E o que significa o fato de o corpo estar consciente? Essa é a primeira dimensão sobre a qual o Sr. Cash falou. A segunda dimensão foi a alma da fisicalidade, e ele a definiu como sendo o amor que sentimos e a interação dos campos da vida. Podemos acrescentar isso ao que ele nos disse antes, que a alma da fisicalidade é feita da essência das energias de todas as partes do corpo e é o que chamamos de espírito. Há muita coisa para juntar aqui, portanto, tentaremos ir um pouco mais além. Entendo que todas as interações que o corpo faz com seu ambiente criam uma emoção que é reunida na alma da fisicalidade. Por exemplo, disse ele, quando comemos, é pela emoção que isso nos proporciona. Não comemos apenas por comer ou caminhamos para algum lugar apenas para caminhar. A alma da fisicalidade orienta o corpo a fazer coisas pelas emoções que ele cria por meio das interações com o ambiente. E ainda mais misterioso é o fato de que, quando comemos algo, a força do campo dessa maçã nos chama para receber seus campos. Há muito mais a ser ponderado aqui. Então, basicamente, a alma da fisicalidade usa seu filho, que é a fisicalidade, para experimentar e reunir emoções e, eu presumiria, força de campo para elevação. E mais tarde, o Sr. Cash diz que a elevação vem por meio do consumo físico. Mas essa é uma afirmação geral. Sobre qual elevação ele está falando? A terceira dimensão foi a alma do homem. Meu entendimento é que as duas dimensões da fisicalidade e da alma da fisicalidade estão contidas na alma do homem, e como a alma do homem está conectada diretamente ao Criador, ela está em contato com todo o universo. No exemplo que ele deu, ele disse que enquanto você está desfrutando de todas as emoções de comer a maçã e do odor e sensação da sala, ao mesmo tempo a alma do homem está ciente de sua mãe em Nova York e do que ela está sentindo. E um dia aprenderemos a estar continuamente em contato com outra alma. Esse ensinamento nos dá muito mais conhecimento para contemplar como existimos nas diferentes dimensões e a transmutação nos permitirá viajar entre as diferentes dimensões. À medida que esse conhecimento se aprofundar, o medo desaparecerá. Muitas vezes o Sr. Cash nos explicou que o suicídio da fisicalidade é proibido porque interrompe o processo de elevação dessa alma e impede sua maturidade. Através da ciência do plasma, sabemos que o propósito da vida física é amadurecer a alma para que ela possa ocupar seu lugar no universo de acordo com a força dos campos que reuniu enquanto vivia como um corpo na Terra. Como acabamos de explicar, a fisicalidade é de uma dimensão diferente da alma. Ele disse que a alma é feita de campos magnéticos em movimento, e esses campos se juntam e formam o que ele chama de pacote de energia. É difícil pensar em nós mesmos como um pacote de energia, mas em essência, é disso que somos feitos. Mas lembre-se de que o pacote de energia ganha força de campo através das emoções que vêm da experiência de vida, ou, deveríamos dizer, esfregando-se contra outros plasmas. E nossa alma se torna um indivíduo, e é isso que chamamos de nós mesmos. Com esse conhecimento, é óbvio que não podemos matar nossa alma. O suicídio da alma é impossível porque ela é basicamente feita de campos magnéticos. O corpo é uma dimensão diferente e podemos acabar com ele com uma bala. No entanto, o pensamento do suicídio só vem de uma fisicalidade sofredora e não de uma alma que conhece a bênção de seu próprio ser. Mas há outra maneira de acabar com a alma, que é através do amor ao próximo. Quando você ama outra pessoa a ponto de querer se fundir com esse ser, você pode dar todos os seus campos para a pessoa amada, e então você não terá mais nada para a sua própria existência. Ou você, como alma individual, deixará de existir, mas todos os seus campos continuarão a existir no outro. Mas o que significa exatamente existir nos outros? Seus campos são autoconscientes ou é apenas a própria consciência? É a gota de água voltando para o oceano? Isso requer mais conhecimento. Mas o interessante foi que ele terminou esse ensinamento com a palavra devoção. Quando nos damos conta de que ignoramos a velocidade dos campos magnéticos, até mesmo dos minúsculos ímãs sólidos, percebemos o quão pouco sabemos sobre a criação. Como nossos cientistas não conseguiam medir a velocidade dos campos magnéticos, eles simplesmente presumiram que eles não existiam e usaram a velocidade da luz como velocidade máxima. E isso impediu que a humanidade compreendesse a criação. Portanto, quando viajamos com a alma no estado de sonho, talvez os campos magnéticos estejam saindo do nosso corpo, mas não temos como medi-los. Os campos magnéticos do Sol não levam 8 minutos para chegar até nós, eles entram instantaneamente e se tornam parte de nós. Isso é um conforto por sabermos que realmente fazemos parte de tudo. O mesmo acontece com nossa visão. Neste planeta, o que podemos ver depende da força do campo magnético desse planeta. Quando formos para outros planetas, se quisermos ver algo visualmente, teremos de adaptar nossa força a esse planeta. E temos o poder de fazer isso por meio de nossa emoção. E agora entendemos que isso está relacionado à alma da fisicalidade. Ao esclarecer como os plasmas mais fortes e mais fracos interagem uns com os outros, o Sr. Cash disse que devemos prestar atenção ao espaço entre os braços da espiral. Temos a tendência de pensar apenas nos braços, nas linhas, o que, na minha opinião, representa a energia que sai. Já a energia que entra passa pelos espaços, pelas lacunas entre eles. Se você se lembra, ele sempre desenha uma espiral para mostrar como funcionam as forças de campo dos plasmas. O ponto mais forte está no centro da espiral e atrai o plasma mais fraco para dentro de si, e quando chega ao fundo, passa de receptor a doador. E como agora está em sua menor força, o centro da espiral começa a dar sua força a esse plasma. Ele inverte as direções ou polaridade gravitacional para magnético, e começa assim a sair da espiral. Essa é uma versão simplificada do processo. Deve haver outras partes das interações, como a força geral do plasma, que ainda não conhecemos. Se o centro está constantemente dando, por que ele não fica mais fraco? Isso poderia ser explicado pela energia que ele recebe através dessas lacunas. A outra parte importante é o que ele chamou de conexão entre os plasmas. Eles se conectam uns aos outros por meio de campos correspondentes e trocam energias nessa lacuna. Talvez nem todos os campos precisem se combinar, e isso permite que o plasma seja relativamente mais fraco ou mais forte que o outro, sem perder sua integridade como um plasma independente. Nesse caso, a força geral do plasma teria de ser considerada. Talvez existam níveis diferentes e múltiplos de força de campo que também devam ser considerados aqui. Uma das partes confusas é que podemos pensar que assim que um plasma dá sua força a um plasma mais fraco, ele automaticamente é menor, e esse pode não ser o caso. Ainda há muito mais a entender sobre como esse processo funciona. Em geral, é isso que o Sol faz. À medida que seus campos viajam para a borda do sistema solar, eles liberam sua energia e, quando chegam à borda externa, estão em seu ponto mais fraco e formam planetas, que são puxados de volta para o centro do Sol e o processo começa novamente. É assim também que o Criador trabalha, mas na escala do Únicos. E é assim que os sistemas de voo podem funcionar. Se continuarmos a aumentar os campos gravitacionais no reator central, ele atingirá o ponto de mudança e se tornará magnético, criando assim o voo por meio da repulsão do segundo reator. Isso ficará muito mais claro quando começarmos a fazer experimentos com reatores e aprendermos a criar os campos gravitacionais para que possamos ver como eles eventualmente se transformam em magnético. Outros tópicos. Tudo o que fazemos tem uma razão, consciente ou inconscientemente, e é configurado coletivamente pela alma da fisicalidade do homem neste planeta. Quando está pronto para acontecer, a alma do universo traz tudo o que é necessário para ser manifestado. Os ganhos tecnológicos não trazem a maturidade da alma, isso requer a compreensão do trabalho da criação. A negação da alma vem das religiões. Elas acusam os outros de serem anticristos. Você pode ser iluminado enquanto dorme e aprender coisas. Tesla fez isso. De ensinamentos passados, a iluminação de Tesla não veio de dentro de si mesmo. No dia 22 de dezembro, descobriremos o verdadeiro significado do Natal. Nascer de novo para uma nova dimensão. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 514. Teremos muitos ensinamentos intermináveis para ensinar e para vocês aprenderem e seguirem em frente. Como toda a vida tem um tempo limitado na dimensão física, quando eu morrer, a filha de Mitra assumirá o controle. Ela ensinará vocês e os levará adiante. E tenho certeza de que a alma de Rick ainda estará lá, servindo em diferentes dimensões e direções. Portanto, será interminável, porque toda vez que há uma nova era, há novos problemas nos quais são necessários novos entendimentos e novas soluções. A filha de Mitra está plenamente consciente, foi ensinada e é versada no assunto. No futuro, o homem aprenderá que os passageiros do universo não têm limitações de velocidade, pensamentos ou generosidade. Isso passará a fazer parte da estrutura da vida de todos nós. Não importa se tomamos a dimensão da fisicalidade ou não. Quando formos para uma posição, entenderemos como ela funciona e como ela é. Como eu disse, estamos dando um novo rumo ao guiá-los para novas dimensões em relação à alma do homem. Mas é preciso lembrar que ainda estamos lidando com a fisicalidade do homem. Temos a expectativa de ver um e então ir para o outro, ou de acreditar em um e então ir para o outro. Isso ainda faz parte do trabalho da Fundação Cash. Ainda estamos trabalhando na dimensão da fisicalidade. Ainda estamos negociando com governos e fazendo pesquisas. A Fundação Cash está lançando seu próprio programa de naves espaciais independentemente das nações, e vocês começarão a ver isso na dimensão física. Ao mesmo tempo, a Fundação Cash trabalhará com a alma. Pela primeira vez em público na Conferência de Londres, mostramos a redução de peso que leva ao voo e movimento. Nas próximas semanas, começaremos a mostrar ao vivo os centros de pesquisa da Fundação Cash na China e em outros lugares. Vocês poderão ver como os sistemas reduzem o peso e então entenderão como eles decolam. Isso também lhe dará mais confiança de que a tecnologia não é apenas unilateral na dimensão da alma, mas também que você pode vê-la na fisicalidade. Você tem que fazer isso para que possamos levá-lo à Lua na velocidade da luz ou na velocidade da alma e com o método que você quiser. Mas quando você chegar à Lua, você deve ser capaz de sair da espaçonave e andar na superfície lunar. Ou podemos fazer uma cúpula de plasma com as condições da Terra para você viver. Pelo menos você não estará em uma roupa de macaco. No entanto, quando quiser cruzar a fronteira do campo e realmente sentir como é a vida do outro lado da cúpula, você terá de fazer isso com a estrutura da alma. É assim que os ensinamentos sobre a alma e fisicalidade estão se unindo. O estado da matéria está no livro 1, e então nós o levamos à Lua pelo livro 2. E quando você chega, através do livro 3, você se manifesta na dimensão da fisicalidade da Lua. O maior susto que você terá é ver a si mesmo nessa dimensão. Se alguém colocasse um espelho na sua frente, será que você se reconheceria? Será que na dimensão da Lua você teria olhos quando saísse da cúpula de plasma? Será que você entenderia que a alma que você sente é a sua própria, nas condições físicas do ambiente? Nas próximas semanas, ensinaremos mais e mais sobre viagens espaciais através da dimensão da alma do homem e então começaremos a dar-lhes a confirmação do transporte físico e da transmutação através da alma. Você pode mudar para a transmutação sempre que tiver vontade. É como quando as pessoas fazem cruzeiros ou voam em aviões, mas muito poucas pessoas pulam no oceano ou pulam do avião de paraquedas. Estamos mostrando a mesma redução de peso agora a todos vocês, como fizemos com aqueles que participaram da Conferência de Londres. Queremos mostrar a vocês o lado físico do desenvolvimento espacial. E de tempos em tempos avançaremos com os ensinamentos da Fundação Cash para mostrar a vocês como sair da cúpula de plasma na Lua. Mas que idioma vocês falarão na Lua? Que comida comerão? E todo o resto? Expliquei isso em Londres, que a Inglaterra é um país muito típico com muitos restaurantes chineses. Mas todos os restaurantes chineses sempre servem o peixe com fritas local. Porque se seus amigos e familiares forem com você ao restaurante, talvez eles não gostem de comer comida chinesa. E como talvez nunca tenham comido isso antes, eles têm medo de experimentar novas dimensões e por isso eles ficam com o peixe com fritas. É assim que acontecerá com alguns de vocês. Vocês irão para o espaço, mas então terão medo de realmente entrar na dimensão do espaço e do que significa transmutar e viver no espaço, manifestando a fisicalidade na dimensão do ambiente. No entanto, só porque você não ganhou força suficiente para passar pela transmutação e sentir a dimensão da alma do homem, não significa que você não possa se tornar um passageiro do espaço. Sua alma está ciente de que sempre que decidir deixar a alma da fisicalidade interagir com a alma do homem, você pode se tornar um passageiro do universo. Você faz isso através da conexão de sua alma da fisicalidade com a alma do homem. Você assume o controle, por assim dizer, e vai para o que chamamos de terra dos sonhos na Terra. Mas na realidade, do espaço, interagimos com dimensões diferentes. Em uma comunicação muito recente com líderes mundiais das Forças Armadas, eles levantaram uma questão e disseram de forma muito simples. Eles falaram, Sr. Cash, ainda não estamos interessados na parte da alma. Vamos fazer com que nosso pessoal entenda o lado físico antes de entrarmos no lado da alma. Mas o mais estranho é que o lado da alma virá muito mais rápido do que o lado físico, porque estamos ensinando em profundidade, e agora as unidades da cabeça estão sendo lançadas. Ao mesmo tempo, os centros de bem-estar começaram. Quando você passar pelos centros de bem-estar, eles o ensinarão a reconhecer a alma. Aqueles que passarem por esse processo entenderão e gradualmente se tornarão aqueles que viajarão pela alma, porque faz parte do sistema. Nós os prepararemos para interagir com o sistema solar e então seus sistemas de alma permitirão que vocês passem para a próxima etapa. Nós levaremos vocês com um OVNI até a Lua, mas se quiserem sair, vocês terão de pular. Os novos sistemas que entraram em operação estão com aqueles que possuem licenças da Fundação Cash. Eles podem levar vocês em uma viagem de mão dupla, simultaneamente. De agora em diante, os sistemas de bem-estar terão duas opções para ir com a alma e ao mesmo tempo trabalhar na fisicalidade. Veremos mudanças maciças no processo que está por vir. Os centros de bem-estar da Fundação Cash anunciarão em breve como lidarão diretamente com casos específicos que trarão mudanças para a alma e mudarão o sofrimento da fisicalidade. Lembre-se de que o sonho é a dimensão da alma. Muitos de nós sofrem com problemas físicos que não têm solução na medicina moderna. Eles nos dão sprays, injeções ou qualquer outra coisa, mas é um tratamento interminável. Isso ocorre porque o mundo da ciência de hoje não entendeu que a maioria de nossas condições físicas tem uma causa psicológica, ou o que chamamos de interação da alma. Nós encobrimos o trabalho de nossa alma com nossa fisicalidade sob a bandeira de ser psicossomático, ou eles simplesmente dizem que é um problema psicológico. De certa forma, eles estão de fato se referindo à alma. Não tem nada a ver com a parte psico, devido à forma como as emoções são criadas. As emoções da fisicalidade surgem da interação dos campos da alma do homem com a alma da fisicalidade. Vamos entender como podemos usar isso. Nas próximas semanas, veremos o início do processo de como a transferência da fisicalidade e a transmutação se unirão. Os sistemas que foram liberados pela Fundação Cash são um sistema dual da alma e da fisicalidade. Esses sistemas já estão aqui e logo vocês poderão usá-los. Vocês descobrirão como os sistemas mudaram e como acrescentamos uma nova dimensão a eles. Vocês trabalharão na dimensão da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Tudo isso é uma base experimental e um campo de teste para apresentá-los ao próximo passo com os OVNIs, que serão lançados em conjunto com o governo e os militares chineses. Nos últimos dias, ficamos sabendo que os chineses estão trabalhando em um sistema espacial que viajará na velocidade da luz e esperam lançá-lo até 2025. Eu escrevi para os militares e perguntei o que vem a seguir. Antes de mais nada, vocês entenderam o quadro geral ou estão apenas enviando um sistema na velocidade da luz? Não é possível enviar um homem à Lua na velocidade da luz. Vemos o que acontece quando um homem passa por alguns G's e como o corpo do homem treme, encolhe e tudo mais. Se você viajar na velocidade da luz, o que acontecerá com as pessoas que estiverem dentro dele? E o que acontecerá com elas quando chegarem ao outro lado? A força G, na velocidade de quebrar a barreira do som, trouxe medo ao homem. Ele fica inconsciente depois de tantos G's. Como vocês vão transferir de fato a alma e o corpo dele para a nova dimensão? Isso traz muita empolgação quando dizem que poderão viajar na velocidade da luz até 2025. Mas será que um homem vivo sairia do sistema? De jeito nenhum. Os pilotos de caça ficam inconscientes depois de alguns G's. Então o que acontecerá com o homem que estiver viajando na velocidade da luz? Nossa resposta está no que temos ensinado e é a maneira como o universo funciona. Não é da forma como o homem gosta de pensar. Ele se gaba de viajar na velocidade da luz. Mas você tem certeza de que você pode fazer isso? Seu sistema sobreviveria? Será que ele não passaria pela transmutação de energia? Então você não teria mais nada. Então eles simplesmente diriam: bem, perdemos nosso sistema, nada demais. É porque vocês nunca entenderam que um sistema que viaja na velocidade da luz precisa ter proteção contra os campos magnéticos para que eles não atravessem a nave ao romper a barreira do som e o resto. Agora talvez vocês entendam o porquê. Não importa quão bem um homem desenvolva suas tecnologias físicas para atingir a velocidade da luz ou qualquer outra coisa. Se ele não aprender a proteger a fisicalidade do homem dentro da nave na dimensão dos campos magnéticos universais, ele ainda estará apenas sonhando. Eu disse aos chineses de forma bem direta: se vocês estiverem viajando na velocidade da luz em 2025, o que acontecerá? Será que vocês podem carregar um homem ou um objeto que será capaz de sair da nave do outro lado? Se as velocidades múltiplas do som criam um problema tão grande para vocês, então o que acontecerá com o restante? Ele entrará na dimensão de ausência de peso? Qual será a ausência de peso? Se alguns metros acima da Terra lhe proporcionam ausência de peso, o que acontecerá quando você entrar em dimensões de G's mais altas, de atmosferas diferentes e condições diferentes? Agora vocês entendem que se vocês quiserem viajar nas profundezas do universo, vocês precisam entender completamente a interação dos campos, a existência da alma e como transferir e transmutar. Os ganhos tecnológicos não trazem a maturidade da alma nem a compreensão do trabalho do universo. E é nesse ponto que os cientistas de hoje estão presos. É assim que os cientistas, usando uma desculpa ou outra, bloqueiam o novo entendimento e as novas tecnologias. É porque eles mesmos não entendem, então precisam impedir que os outros entendam também. E se eles entendem alguma coisa, eles tentam roubar e colocar seu próprio nome nela, sem mostrar que ela veio de outro lugar. Já vimos isso com Stephen Hawking. e vimos isso com outros acadêmicos na China e outros cientistas. É por isso que não temos escolha a não ser entender como a criação funciona. Se o homem quiser viajar pelas profundezas do universo com velocidades iguais ou superiores à velocidade da luz, ou por ordens de magnitude, primeiro, ele precisa aprender a se transferir para a energia de si mesmo, sem sua fisicalidade, e então, ao chegar, se manifestar novamente na fisicalidade. E é exatamente disso que tratam todos os ensinamentos da Fundação Cash. Estamos desenvolvendo sistemas que permitem que sua alma se expanda e que você entenda como ela funciona. Em Londres, mostramos os sistemas para a próxima etapa, mas alguns de vocês têm medo de tentar algo novo. Vocês se preocupam com o que vai acontecer. Será que seu corpo aceitaria o novo modo de vida? Portanto, querem ficar presos ao que sabem e não ir além. Já vimos isso com muitos buscadores de conhecimento que dizem não ter sentido nada. Isso acontece porque no fundo há um medo do que o novo trará. Portanto, eles querem se apegar ao que sabem e essa emoção da fisicalidade não permite que a alma do homem se expanda. E a regra é, não roubarás. Portanto, não podemos forçá-los. Podemos levá-lo até a água, mas não podemos obrigá-lo a beber. É você quem tem que aceitar e beber a água. Caso contrário, você continuará com sede, olhará para os outros cavalos bebendo e dirá, eu não sei como beber, não sei como eles bebem. Quando tudo o que você precisa fazer é se curvar e colocar a sua cabeça na água. Combinações de novas tecnologias entrarão em operação, como já aconteceu agora, e estamos preparando as duas formas para estarem juntas em paralelo. Estamos preparando governos, nações e militares para aceitar e compreender a nova dimensão da fisicalidade em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, estamos ensinando aos buscadores de conhecimento como viajar com a velocidade da alma e como interagir e transmutar, de modo que no futuro vocês terão as duas opções. Fizemos o primeiro teste na Universidade de Ghent com o Departamento de Engenharia Elétrica. Avaliamos como isso funcionaria com o uso dos sistemas de voo e movimento. Mas estranhamente chegamos ao limite de peso de 200 kg. Primeiro houve a preocupação sobre como os ventos cruzados afetariam o carro. Mas principalmente foi porque os mais velhos não gostariam de sentir que estavam fora do chão. Portanto tivemos que nos manter no chão. Conseguimos reduzir um veículo de 2 toneladas para 200 kg para que os mais velhos não tivessem medo e sentissem que ainda estavam com as rodas no chão. Mas e os jovens e aqueles que são aventureiros e gostariam de decolar? Então temos que criar uma legislação para isso. Mas no espaço não há semáforos nem legislação. Não há tribunais de julgamento sobre alta ou baixa velocidade no espaço. Não há nem mesmo um sistema para detectar a velocidade em que você está viajando, muito menos para lhe dar uma multa por excesso de velocidade. Falei muitas vezes sobre a velocidade dos campos magnéticos, talvez você entenda hoje ou no futuro. Mas o homem, com todos os seus avanços tecnológicos, ainda não conseguiu medir a velocidade dos campos magnéticos que saem de um pequeno ímã sólido. Sabemos que existe um campo e desenhamos linhas para mostrá-lo. Muitas vezes eu fiz essa pergunta a físicos de plasma e engenheiros elétricos para saber se eles sabem a velocidade do campo magnético. Eles dizem que os campos magnéticos circundam a Terra e mostram que tem uma cauda. Mas qual é a sua velocidade? Que forças eles criam? Que efeitos físicos eles têm sobre a fisicalidade? Recentemente, durante a execução de um teste, havia uma mesa próxima que tinha os sensores de peso, mas não tinha nenhum sistema em cima. E quando ligamos o sistema, a mesa começou a mostrar uma mudança de peso. Então eu disse, agora vocês entendem com o que estamos lidando. Quando ligamos o sistema, seus campos magnéticos começam a pressurizar outros objetos e eles podem apresentar ganho ou redução de peso. Como assim? É a mesma coisa conosco. Estamos observando essas coisas, mas não temos uma maneira de medir a velocidade de um simples campo magnético. estamos satisfeitos com a velocidade da luz. Entretanto, a velocidade dos campos magnéticos é tão maior que a velocidade da luz que não podemos vê-los e não temos um sistema para detectá-los. Essas são as tecnologias que precisam ser desenvolvidas. Quando não sabemos, fazemos falsas suposições porque vemos alguns deles lá. Então chamamos isso de velocidade da luz, ou que leva 8 minutos, ou o que quer que seja, para que ela chegue até nós, vinda do Sol. Meus caros amigos, no minuto em que ela sai do Sol, ela está em vocês e faz parte de vocês. De onde você tirou essa ideia de 8 minutos? Você está supondo que por você andar de bicicleta de A a B, isso leva 8 minutos? Isso não significa que um jato jumbo fará a mesma coisa em um microsegundo. Ou você está negando isso para que não possamos avançar na tecnologia? Vamos nos limitar a calcular a bicicleta? Mesmo com os carros de hoje, ainda estamos medindo a potência de quantos cavalos são necessários. Agora você entende. Neste momento, você não tem opção, porque o desenvolvimento tecnológico está acontecendo nos dois sentidos. Como vamos ligar o carro ao cavalo? Colocamos 150 cavalos na frente do carro e os conduzimos juntos? Ou alimentamos o cavalo com 150 refeições para ter 150 vezes mais energia e ver se ele se iguala ao carro? Nada disso faz sentido. Mas por causa de nossa própria falta de compreensão, aceitamos tanto a compreensão errada quanto os termos. O trabalho dos cientistas é medir a força do campo magnético e a dimensão do campo magnético em torno de um ímã sólido. Os cientistas nos disseram que não tem uma ferramenta para medir isso. Um dia teremos, agora que podemos viajar na velocidade da alma, e a partir disso, podemos entender que existe uma ordem superior à da velocidade da luz. Por exemplo, se você pedir a alguém próximo que o observe quando você for dormir, depois ao acordar, pergunte ao observador se ele viu alguma luz saindo de você enquanto estava sonhando e viajando com a alma. Sabemos que quando sonhamos, nossa alma viaja. Pergunte ao observador se uma bola de luz saiu do nosso corpo quando estávamos sonhando. Fomos para a terra dos sonhos e encontramos o avô que morreu décadas atrás e visitamos outras partes do espaço. Se dissermos que a velocidade da luz é a velocidade máxima, então alguma luz deveria ter saído de nós durante a viagem. Ou será que a velocidade com que a alma viaja é tão maior do que a velocidade da luz que não podemos nem mesmo observá-la com nossos olhos? É a mesma razão pela qual não podemos ver no escuro, porque são campos de dimensões superiores. Nossa visão é limitada pela força do campo magnético deste planeta e nada mais. Quando nos manifestamos em outra dimensão, nossa visão será fixada por esse ambiente. Talvez nesse ambiente consigamos ver 10 vezes mais rápido do que a velocidade da luz ou do que vemos em nosso planeta. Será que ficaremos cegos lá? Ou começaremos a enxergar em uma força maior? Essas são as realidades que nós, como buscadores de conhecimento e aqueles que estão avançando na tecnologia, entenderemos à medida que amadurecermos. Não temos escolha e precisamos desenvolver novas ferramentas. Temos que entender que é nossa falta de conhecimento e não ter a ignorância de dizer que não existe. A sabedoria vem da abertura para entender, aceitar, analisar e desenvolver e depois ir além. Se negarmos porque isso mostra que fomos estúpidos, então bloqueamos o conhecimento. É isso que significa quando dizemos que os ensinamentos entraram em uma nova dimensão, uma nova compreensão da alma e de como nossos campos funcionam. Você ainda precisa ver um OVNI no céu e esperar que ele aterrisse? Ou você pode perguntar diretamente a ele e se conectar com o conhecimento que ele tem? E perguntar se podemos ter acesso a ele. Podemos perguntar a eles para onde estão indo e se podemos ir junto. Gostaríamos de ver o planeta Zeus na dimensão da fisicalidade. Então podemos viajar com essa montanha-russa de um OVNI, embora possamos ir com nossa alma. Se formos no OVNI e chegarmos ao planeta Zeus, descobriremos que o OVNI não pode aterrissar lá. Portanto, ou voltamos, ou transmutamos através da dimensão da nossa alma até a superfície do planeta e vivemos assim nessa dimensão. Não queremos ser como um inglês que vai à China e ainda procura com uma loja de que tenha peixes com fritas e espera que todos os chineses falem inglês. Isso não funciona no universo. Há uma música que diz: sou alienígena em Nova York. Mas isso é porque você escolheu ser um alienígena, porque você nunca entendeu o trabalho da criação. Agora é o momento de experimentarmos e testarmos a tecnologia por nós mesmos. Quando aceitarmos a nova dimensão, nos tornaremos conhecedores. E é por isso que somos buscadores de conhecimento. Tomamos conhecimento da nova ciência e não podemos ignorá-la. Como vamos interagir? E quando saberemos se estamos em uma terra dos sonhos, em uma dimensão física, ou se nosso sonho é a realidade da transferência de campos e não na dimensão da fisicalidade? Eu estava ensinando isso às crianças e disse que é como quando você vai a algum lugar de carro. Você sai do carro, se afasta dele e vai fazer o seu trabalho. Você não nega que o carro existe e que ele o levou até lá, como algumas pessoas que fingem que não têm carro e que foram a pé. Ou você se senta no carro e admite para si mesmo que veio com o carro. E se alguém quiser me ver, venha até o carro. Desculpe, o supermercado não pode ir no carro. E só porque você vai ao supermercado não significa que tenha um carro. O mesmo acontece com seu corpo e sua alma. Você precisa entender que sua fisicalidade é um carro. E sua alma é você, que o dirige para uma posição. Você não o possui, mas você pode voltar a ele quando quiser. Ou pode fazer compras no supermercado do universo, sabendo que quando precisar do carro, eu posso chamá-lo, entrar no carro e fazer o que quiser. A maioria de vocês tem medo, e é isso que bloqueia as coisas. Isso ficou muito claro nos testes da última sexta-feira, quando mais da metade dos participantes conseguiu criar e ver a luz. E alguns puderam sentir a mudança, mas não sabiam o que estavam sentindo. Mas isso teve um efeito emocional sobre eles. Pouquíssimas pessoas tiveram que negar que sentiam algo. Caso contrário, teriam que aceitar algo novo. Porque ao dizer que não sentiram nada, elas podem negar para si mesmas que possuem um carro. E alguns saíram com medo, porque a experiência foi muito forte. Nós observamos tudo. Sabíamos com 3 minutos de antecedência antes que qualquer um de vocês sentisse uma luz, porque nós a criamos. Podemos ver em nossos sistemas quando alguém cria uma luz. Já sabíamos que a maioria de vocês criou uma luz, porque o sistema nos informou quando isso aconteceu e temos isso por escrito. Sabemos 3 minutos antes que o interruptor será acionado. A próxima sessão, em 22 de dezembro, trará novas dimensões e chocará muitos de vocês, que se perguntarão quanto amor há dentro de vocês e a que esse amor pode levar. Até que ponto essa emoção mudará vocês? Será diferente para cada pessoa. Como estamos perto do Natal, e se você for cristão, este ano será diferente. Você renascerá em uma nova dimensão. Você sentirá o amor, porque já terá experimentado a doçura do que realmente significa o Natal e o que significa o nascimento. Então você entenderá como as coisas funcionam e com que facilidade todos podem se tornar um homem do universo. Você pode viajar em mais dimensões da fisicalidade, emoção e energia. Tudo o que fazemos em um determinado momento tem um motivo, seja consciente ou inconsciente. É configurado pela alma da fisicalidade do homem coletivamente neste planeta. E quando está pronto para acontecer, a alma do universo interage e reúne as condições para que se manifeste. Mostramos a redução de peso publicamente pela primeira vez em Londres. Publiquei algumas fotos da balança e a hora estava na tela também. Todos os participantes puderam ver. Os diplomatas não conseguiram tirar fotos suficientes. Observamos a redução do peso grama a grama em todos os 6 sensores. Isso mostrou claramente que o sistema estava perdendo peso. Agora temos que continuar a mostrar aos líderes mundiais, aos militares e ao homem comum que podemos reduzir o peso. Já sabemos que podemos, porque temos o sistema de voo. A maior nação do mundo tem muito medo de sua existência. Em um futuro muito próximo, nós o convidaremos para vir e ver. Então vocês entenderão o que significa segurar, ter, fazer parte e estar nisso. Esse é o lugar para entender. É hora de entender o processo da criação. É hora de entender que temos uma energia dentro de nós como vida e temos uma vida como fisicalidade. Quando essa energia é usada dentro de nós, ela coloca a fisicalidade em movimento e em interação. É para vocês entenderem que tem essa energia dentro de vocês e vocês precisam aprender a usá-la da maneira correta. E a fisicalidade também precisa entender como ela funciona. Por exemplo, se você quiser dirigir um carro, você precisa ter combustível nele. Se não houver energia, ele não poderá se mover. Você sente que o carro está lá, mas não consegue ligá-lo. Você está sentado no carro, mas nada acontece. Tem que haver uma alma dentro dele, a energia para abastecer o carro para que ele possa sim se mover. Como a alma está lá, quando você gira a ignição, o carro dá a partida, porque a energia está lá. Quando você coloca tudo na ordem certa, o carro se move. Não há diferença entre esse tanque de energia e a alma dentro de você. Não há diferença entre a fisicalidade do carro e a fisicalidade de você. Quando você liga o carro, você decide para onde ir e para onde dirigir. É você quem coloca a limitação de poder ou não dirigir e para onde ir. É você quem tem que aceitar que tem uma alma e aprender a usá-la. O Sr. Cash contou aqui novamente a história do passado quando seu parente foi a Moscou e viu o primeiro avião voar. Ele voltou e contou à família. Mas eles não acreditaram que uma coisa de metal pudesse voar, porque nunca tinham ouvido falar disso antes. Mais tarde, quando o primeiro avião chegou ao Irã, eles disseram: "Fomos tolos em não acreditar no que nosso parente viu." Estamos na mesma situação. Sabemos que a alma pode voar e transmutar, mas como os outros não acreditam nisso, dizem que estamos errados, que somos ignorantes, que estamos seguindo coisas erradas, mas um dia eles entenderão. E é a nossa falta de compreensão que se torna a causa de nossa própria vergonha. E como não queremos nos envergonhar, acabamos nos tornando como os outros. Temos que esconder de nossa família, amigos e de todo mundo que entendemos a nova tecnologia, porque eles não conseguem aceitar. Então eles dirão que nos tornamos uma seita secreta ou isso e aquilo. E somos acusados de tudo mais só porque entendemos a verdade da criação. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápido do Workshop 514. Uma nova caneta para dor está sendo lançada, chamada Caneta para Dor do Ponto Vermelho. Ela é uma expansão do conhecimento e foi drasticamente aprimorada com um grande salto na ciência. Ela funcionará mais rápido e alcançará outras coisas que as outras canetas para dor não conseguiram fazer. Serão lançados produtos artesanais, como a estrela apresentada na Conferência de Londres. Esses produtos não são apenas brinquedos fofinhos. Eles criam muitos efeitos com os ganchos. Ao fazer o pedido, você nos informa quais emoções você deseja criar. Como de costume, haverá uma linha de produtos de Natal da Fundação Cash também. Os centros de bem-estar executarão 3 novos tipos de processos para a conclusão da tecnologia pelos médicos. Isso não tem nada a ver com a Fundação Cash, é o próprio teste deles. Há um para respiração, dor reumática e dor crônica. Ainda estamos trabalhando no encontro de fevereiro na China, que será principalmente para os buscadores de conhecimentos chineses, mas outros poderão participar também. No ano novo, vamos nos esforçar para fazer o primeiro voo de transmutação e já temos as 2 primeiras pessoas para fazer isso. Se houver mais pessoas que gostariam de participar, entre em contato conosco. O processo terá início em janeiro ou fevereiro para que estejamos prontos para a conferência chinesa. Novas tecnologias inovadoras serão mostradas na conferência chinesa. Faremos o possível para passar por todo o processo de transporte e transmutação. Se possível, tentaremos envolver os governos europeu e chinês. Isso significa que pessoas da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar se manifestarão na plataforma durante a conferência. Esse é o nosso trabalho. Isso envolve muitos acordos entre os governos chinês e europeu sobre como transmitiremos 2 ou 4 pessoas para fora da China e para a China, e que as autoridades devem aceitar a chegada delas. Tivemos esse problema com o governo austríaco quando solicitamos a presença de oficiais de imigração no local. Então teremos que resolver isso. E se o conhecimento chegou a esse ponto, então podemos fazer isso. Espero que consigamos fazer isso para a conferência chinesa. Isso mostrará os avanços do conhecimento e da tecnologia que planejamos fazer na conferência de Pequim. Você ainda pode se voluntariar para fazer parte das primeiras transmutações, pois queremos ter padrões psicológicos e comportamentos sociais diferentes para a nossa compreensão mais ampla da transmutação neste planeta. Se você for alemão e transmutar para a China, será que a sua alma permitirá que você apareça como chinês? Essas são coisas que vocês têm de superar em si mesmos para aceitar a mudança no desenvolvimento da ciência. Temos que trabalhar em todas essas coisas juntos, passo a passo, para alcançar a transmutação. Então temos que trabalhar nos próximos passos para ir à Lua e então para fora do Sistema Solar. Isso tem que ser trabalhado por todos nós. A Fundação Quer está liderando a estrutura. Temos que ensiná-los a entender para que não sejamos impedidos por aqueles que não têm conhecimento e tentam bloquear nosso trabalho e o resto das coisas. Nessa parte do workshop, o Sr. Cash informou sobre uma certa buscadora de conhecimento que ocupava um cargo muito alto na Fundação Cash. Todos nós sabemos a quem ele está se referindo, que é a ex. Essa informação está fora da estrutura da Fundação Cash. Existe a possibilidade de que a pessoa que expulsamos da Fundação Cash acabe na prisão. Nós não tomamos essa medida. Isso foi feito por um governo. Não tem nada a ver com a Fundação Cash, mas eles podem tentar relacionar o fato a nós. Temos de estar atentos. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou hoje sobre dimensões, a dimensão da alma, a dimensão da alma da fisicalidade, a dimensão da fisicalidade. Você poderia explicar o que é cada uma dessas dimensões? Sr. Cash responde, sim. A dimensão da fisicalidade é você, sua vida física e seu corpo. A dimensão da alma da fisicalidade é o amor que você sente. É uma dimensão de interação dos campos da vida física. A dimensão da alma é o que conecta você ao mundo fora da sua fisicalidade, indo além da limitação da fisicalidade. Seu corpo anda, come e você faz tudo mais com ele. Mas tudo que você faz com seu corpo não é apenas para fazer algo. Você faz as coisas com seu corpo de acordo com a emoção que ele lhe proporciona. Você beija seu parceiro porque isso lhe dá a confirmação de que você existe e que alguém o ama. E você pode amar de volta. Se de repente você tem vontade de comer uma maçã, você pensa em uma maçã e vai até a geladeira e a pega. É porque eu, meu corpo físico, tenho uma necessidade, um amor ou uma emoção de me conectar com aquela maçã. Chamamos isso de consumir. Mas, de certa forma, a maçã me chama e diz, estou aqui para você. Não é só porque você sente que quer uma maçã e vai até a geladeira buscá-la. De certa forma, a força do campo da maçã chama você para ir buscá-la. Isso é o que chamamos de alma da fisicalidade e está conectada a você. Temos muito a entender. A alma do homem é como quando você está sentado em seu quarto e desfruta da maçã, mas não consegue ver nada além das paredes do quarto em que está sentado. Essa é a limitação de sua fisicalidade. E se a janela estiver aberta, você poderá ver o outro lado da rua. Mas é só isso. Entretanto, com sua alma, você pode sentir sua mãe em Nova York enquanto você está em Londres. E pode sentir se algo está errado com ela. Você se conecta à sua mãe através da sua energia ou do que chamamos de alma. Mas uma coisa é que não aprendemos a estar continuamente em contato com outra pessoa através da alma. Nós ignoramos essa parte. A alma se comunica continuamente 24 horas por dia e não dorme, não come, nem descansa. Ela trabalha continuamente, pois se alimenta através dos campos do universo. A elevação vem através do consumo físico. Agora você entende a diferença. Seu corpo físico está limitado à sala em que você está, e através da sua emoção, você desfruta do odor, da essência, do toque, da sensação, do calor e de tudo mais enquanto está sentado no sofá, mastigando aquela maçã. Essa é a alma da fisicalidade. Mas sua alma do homem pode sentir sua mãe lá em Nova York. Negamos o que temos em nosso interior. E quanto mais nos conscientizamos disso, mais percebemos que não precisamos falar. A linha de comunicação de nossa alma já está aberta e aprendemos uma nova linguagem. A linguagem da alma não requer aulas de idiomas. Aqui o Sr. Cash compartilha um sentimento maravilhoso e um exemplo dessa compreensão de seu irmão mais novo, Mozan. Na década de 1970, eles foram estudar na Inglaterra e seu irmão estudou em uma escola particular exclusiva. Como ele parecia um pouco paquistanês e porque ele queria aprender muito inglês e não falar farsi com os muitos iranianos da escola, ele dizia então que ele era do Paquistão. Dessa forma, ele se forçou a falar somente inglês e aprendeu a falar inglês melhor do que os ingleses. Ele aprendeu todas as facetas de como viver, falar e ser inglês, mas ele era um iraniano puro em sua cultura, vida e tudo mais. Da mesma forma que ele negou que era iraniano, nós negamos nossa alma. Negamos o que é natural para nós porque nos disseram para negar e porque com isso os religiosos podem abusar de nós. A negação da alma veio das religiões e do sistema de crenças e não de nossa própria escolha. Se alguém se conectar com sua alma e se tornar uma pessoa real e viver a essência da religião, as pessoas religiosas então dirão que há algo errado com essa pessoa. Agora que a Fundação Cash tem ensinado sobre a alma, surgiu uma nova controvérsia de que uma seita do cristianismo está nos chamando de anticristo, porque eles disseram que quando Cristo voltar, essas coisas aparecerão primeiro. Mas o que eles não entendem é que quando essas coisas aparecem é porque o tempo realmente chegou. E eles estão distorcendo isso e dizendo que há algo errado com a Fundação Cash. Essas coisas que ensinamos cientificamente são os mesmos sinais que apontam para a vinda do prometido. Então, se nós somos o sinal, como podemos ser antes? Isso não se encaixa, porque somos parte do que está por vir. Você negou a existência da sua alma para si mesmo porque sofreu uma lavagem cerebral. Então, como podemos saber a diferença? Você não precisa saber a diferença porque nunca houve uma diferença. Simplesmente sua fisicalidade está sentada no sofá saboreando a maçã e as paredes da sala são a limitação de sua fisicalidade. No entanto, sua alma é sempre livre e não está limitada pela sala. Nós nos limitamos a apenas um corpo através de nosso pensamento e podemos mudar isso a qualquer momento. Quando fizemos o teste de criação de materiais a partir dos campos magnéticos com os militares chineses no verão passado, os oficiais disseram: "Ah, vocês estão produzindo material no interior da parede, e é isso que está acontecendo, ele é criado aqui mesmo." Mas então os oficiais militares saíram e disseram: "Está chovendo material do lado de fora também." As paredes e o vidro não impedem isso. Isso se deve ao fato de ser um plasma e não ter dimensão física. O mesmo acontece com você. Sua alma não tem fisicalidade e sempre brilha, quer esteja chovendo lá fora ou não. Foi apenas você que se bloqueou. Você aprisionou a alma no corpo, no sofá. Mas ela é livre. Você é o prisioneiro. A alma é livre para viajar pela extensão do universo. Às vezes, durante essa viagem, nós nos iluminamos. E então encontramos pessoas lindas como Tesla. Ele se iluminou com o conhecimento de eletrônica e campos elétricos e magnéticos e se tornou assim um dos cientistas mais admirados. A limitação do conhecimento na dimensão da fisicalidade é o muro que você constrói ao redor, ao seu redor, e você se senta ali. A energia dentro de você, que é a sua alma, e ela não é limitada e percorre toda a extensão do universo. Quantas vezes já nos sentamos em algum lugar e pensamos que estávamos sonhando acordados e de repente descobrimos que podíamos fazer algo diferente? E então testamos e funcionou. E inventamos algo novo. Olá! Será que esse flash veio enquanto sua alma estava viajando? Ou parte dele veio da intuição e depois você traduziu isso em uma nova descoberta? Será que esse sonho acordado é o que chamamos de iluminação? Ou algo veio até nós, testamos e funcionou? Agora você entende que todos nós temos uma alma e é uma questão de aceitá-la, entendê-la e o que fazer com ela. Aqui o Sr. Cash contou essa história anteriormente sobre sua irmã, que é médica homeopata, e ele tentou explicar algo a ela sobre a homeopatia, mas ela não conseguia entender. Então o Sr. Cash adormeceu com ela sentada ao seu lado, e quando ele acordou, escreveu o artigo sobre a homeopatia em algumas horas. Então ela disse a ele que o viu baixando informações pela forma como os olhos do Sr. Cash se moviam e que isso não era normal. Mas o Sr. Cash respondeu: "Isso importa? Agora você sabe a verdade sobre a homeopatia. Faz diferença se a pessoa está dormindo ou acordada, correndo ou no chuveiro? É o conhecimento que temos de aceitar. E isso é o que chamamos de alma, e nós a negamos para nós mesmos." A irmã dele havia aprendido apenas a parte física da homeopatia, e não a dimensão de campo, e o artigo explica os campos. Da primeira vez que você disser: "Ah, eu senti isso", diga em vez disso: "Minha alma estava me dizendo algo." Mas há exceções, como quando alguns buscadores de conhecimento escrevem para o Sr. Cash e dizem que a alma deles lhes disse isso ou aquilo. O Sr. Cash respondeu que sua alma pode ter lhe dito, mas você foi mal informado pelo conhecimento, porque então você precisou de outra pessoa para confirmar isso para você. Temos que entender tudo em seu devido contexto. Sua fisicalidade é para como você vive na dimensão física. Sua alma da fisicalidade é para as interações que tem com o seu ambiente emocionalmente e como você reage fisicamente. E a alma do homem é o tanque de combustível dentro do corpo que está conectado a todas as outras. Não é petróleo, são campos magnéticos. O petróleo precisa de um tanque para ser armazenado. Com os campos magnéticos da alma, você precisa de um universo, mas não para contê-la, e sim para entender para onde ela vai. O Sr. Cash nunca comenta perguntas apenas para responder algo. Então, se a pergunta não estiver clara para ele, ele não responde. Continuando. O Rick diz: "Em seus desenhos em espiral das forças do campo de plasma, o senhor disse que a maior força está no centro, mas também disse recentemente que deve procurar o Criador nos mais baixos níveis de energia ou nos mais baixos campos magnéticos." O Sr. Cash responde: "Não, os menores, não os mais baixos." Rick então diz: "Então o que é maior e menor? Se quisermos nos elevar, por que é menor? Essa coisa de maior e menor está ficando confuso." O Sr. Cash responde: "Não é muito confuso. Já desenhei a espiral muitas vezes. Observe o espaço entre os braços da espiral. Há outro campo que entra por esse espaço. Recebemos e nos conectamos com os outros campos através de nossos campos mais fracos. E nesse processo, os outros nos alimentam com a força deles, então eles se tornam os mais fracos e vão para o centro da espiral e são alimentados para se tornarem os mais fortes e então saem da espiral. Você faz uma conexão quando está dando e recebendo dos outros. À medida que você recebe, mais você se aprofunda na espiral e mais fraco você se torna. Mas à medida que você fica mais fraco, o centro mais forte o atrai para ele e no centro, ele lhe dá a sua força e você volta a sair. A espiral tem a ver com a criação. É a maneira como o universo é criado. Não olhe apenas para as linhas, mas para o espaço entre elas. À medida que ela se abre, há mais espaço entre as linhas. Ela interage mais com outros campos à medida que desce para o centro. Em sua jornada, ela se torna cada vez mais fraca e, no centro, recebe mais energia para voltar a sair. Quando você chega ao centro, está no menor nível e então você pode mudar. É como se você pudesse diminuir tanto salinidade que ela se torna alcalina e começa a dar. Já a salinidade é um tomador. Fizemos testes em que levamos a gravidade ao seu limite e então ela se torna magnética. O que estava puxando agora empurra. Isso é o que acontece quando os sistemas planetários mudam de polaridade nos sistemas solares. Não é por causa da corrente interna. Quando empurra tanto que sua força muda então para se tornar mais fraca, então faz com que se torça. E quando o sistema solar muda de gravitacional para magnético, ele inverte o fluxo de corrente dos campos e muda a polaridade. Não é apenas a polaridade do Sol que mudou. As forças do campo magnético de inércia de todo o sistema solar mudam. Toda vez que o Sol muda de polaridade, nós não vemos o campo gravitacional e magnético da Terra mudar, porque ela tem uma força diferente da do Sol. Mas essa mudança afeta. Não olhe para as linhas da espiral à medida que ela se abre. Olhe para o que ela recebe através de um espaço em expansão entre as linhas. Ao interagir com o que sai, ela libera sua energia e se torna mais fraca. Quando atinge seu ponto mais fraco, ela passa a dar e se torna magnética. Quando você torna algo o mais alcalino possível, ele se comporta como um ácido, mas em seu menor nível e não no maior nível ácido. Porque ele tem que começar de algum lugar. Ele não muda de altamente alcalino para altamente ácido. A interação dos campos do material em seu interior cria as primeiras reações em cadeia da alcalinidade e então passa a ser um ácido. A mesma coisa ocorre com os sistemas de voo. Aumentamos o gravitacional até que ele mude para magnético e crie o voo reverso. Se tivéssemos deixado os sistemas da Conferência de Londres ligados por tempo suficiente, o que estava se tornando uma redução de peso seria revertido e se tornaria um voo. Ele absorve tanta gravidade que se reverte em repulsão. Não se trata realmente de antigravidade, como eles chamam. Há tanta gravidade que o sistema rejeita e ela se transforma em repulsão e você obtém o voo. Começaremos a fazer demonstrações ao vivo desse sistema de redução de peso para que vocês possam ver como eles voam. Faremos isso deliberadamente a partir de agora para influenciar os governos, diplomatas e políticos a entenderem a mudança. Não se trata apenas de algo para mostrar. Isso é importante para que os governos entendam que o tempo dos combustíveis acabou. Mostraremos isso ao vivo no Zoom e é o seu trabalho chamar todos para ficarem online e verem. Todos podem observar como o sistema reduz seu peso, primeiro 5 gramas, depois 10 e assim por diante a cada minuto. Ele continuará se acumulando até virar de repente. Fizemos isso em Cinzano, enquanto vocês observavam 129 Tesla. Traremos o choque de voo e movimento muito em breve para a Fundação Cash. Aqui o Rick mostra o vídeo no ponto em que o sistema passou de 92 Tesla para 129 Tesla repentinamente. Em Londres, a redução de peso foi de 0 a 540 gramas. Então aconteceu que um de nossos colegas tocou acidentalmente no sistema e todos viram como ele caiu para zero e teve que acumular novamente. O novo sistema que está sendo desenvolvido é um gerador que produz sua própria energia. Não há cabos conectados para alimentar o sistema. A energia era independente da rede e conectada a dois sistemas de voo. Um sistema está no centro como um sol e o outro como um planeta mostra a redução de peso. Mostramos o lado da alma há muito tempo, e é a hora de começar a mostrar o lado da alma e o lado da fisicalidade em paralelo. Se você ver que um funciona, então terá que aceitar que o outro também acontece. E então traremos os governos para uma colisão de frente com o desenvolvimento da tecnologia. Agora estendemos a operação da Fundação Cash para a China, mas não estamos recebendo nenhum financiamento para isso. todo o financiamento. Agora vamos colocar em operação um sistema de voo que podemos mostrar tanto a alma quanto a fisicalidade, porque o governo precisa ver os dois. Quando você vê que um funciona, você aceita o outro também. Em Cinzano, o sistema não tinha conexão com a Terra e estava suspenso livremente, portanto, tínhamos controle sobre ele através da emoção. A conferência não será realizada nem muito perto do Ano Novo e nem no Ano Novo Chinês do Dragão de Madeira, em 10 de fevereiro de 2024. Pergunta para o Sr. Cash. A alma pode sentir dor ou sofrer com a fisicalidade? Sr. Cash responde, sim, mas de uma maneira diferente. O sofrimento é a perda ou a redução da força. Você não pode compreender, você não pode chegar a esse ponto do que ela precisa. Quanto mais físico você se torna em sua vida, menor você se torna na alma. Ela se torna muito física e então o resto cresce com isso. Isso precisa ser explicado com mais detalhes e não deve ser mal interpretado. Um dia, quando os buscadores de conhecimento e o resto do mundo amadurecerem para isso, então eu explicarei. Viver uma vida física é o inferno, o que reduz a força da alma, ou ela funciona apenas nessa dimensão. Eles mostraram aqui o ponto em que os sensores de campo magnético saltaram de 92 para 129 Tesla. Antes disso, os americanos tinham um recorde de 105 Tesla usando uma enorme estação de energia para gerar eletricidade. Já os buscadores de conhecimento da Fundação Cash fizeram isso com alguns milhares de euros, porque eles entendem o conhecimento. Com os novos sistemas de plasma, que estão entrando em operação para a transmutação, trabalharemos em ordem de grandeza, menor do que isso. Agora temos que confirmar tanto a dimensão física quanto a alma. Não temos escolha. Temos que mostrar a tecnologia e trazer a mudança. Temos uma situação muito engraçada na China, onde ultrapassamos a aprovação acadêmica da tecnologia da Fundação Cash. Alguns acadêmicos estão tentando bloquear a Fundação Cash com uma nova ideia. Eles dizem que a tecnologia precisa ser comercializada para ser aceita pelo público. Estamos sentados na trilha de como ser aceito. Se o levarmos a Marte, você dirá, como sabemos que estamos no espaço? Mostre-nos isso. Então eles dizem, só aceitaremos se vocês nos levarem para outra galáxia. Quando vamos para outra galáxia, eles dizem que não acreditam porque não podemos ver vocês na outra galáxia. Portanto, deve haver algo errado com o conhecimento e com a tecnologia. Não há limite para esse tipo de entendimento. Portanto, não temos escolha a não ser mostrar e ir. E aqueles que quiserem, aceitarão e seguirão em frente com isso. Pergunta para o Sr. Cash. Como se livrar de percevejos? Sr. Cash diz... Não durma na cama de outra pessoa. Essa é a sua solução. Os percevejos em sua própria cama não o picam porque estão familiarizados com você. Eles picam estranhos porque eles mudam os campos. Fique em sua própria cama e não deixe que estranhos durmam em sua cama. Talvez com uma nova pessoa a emoção mude e crie um ambiente assim diferente. E então eles o mordem porque não estão felizes. Não tente matá-los ou destruí-los. Em vez disso, mude o ambiente. Através do aminoácido, você pode mudar a emoção do ambiente. Use uma mistura de CO2 e NO com algumas gotas de aminoácido para que você possa se conectar a eles. Assim, vocês dois poderão viver, existir e criar uma nova vida. Na China, eles fizeram alguns experimentos quando tiveram problemas com insetos nas plantas. Eles mudaram o ambiente com ganhos e os insetos foram embora. Eles não viram nenhum inseto morto no chão. Então, será que precisamos usar pesticidas? Eles também usaram com sucesso no Irã para tomates com ervas daninhas. Sapato Workshop teve uma senhora falou sobre uma dor no pescoço. O Sr. Cash disse, essa senhora com dor no pescoço deve ser o pai, descubra o motivo. Temos que descobrir as razões para isso. Não pode mais ser coberto com os comprimidos. Nossa tecnologia ainda não avançou o suficiente para medir e analisar os campos que são criados pela dor, e então poderemos descobrir a que ela está conectada para que possamos assim revertê-la. ou podemos elevá-la para que ela não exista. Pergunta para o Sr. Cash. Haverá uma colaboração entre a China e a corporação Mark Ray ou elas estão completamente separadas no desenvolvimento da tecnologia do plasma? Sr. Cash responde. Elas estão totalmente separadas. Eu apoiei a Mark Ray nos últimos anos com grandes quantias de dinheiro na casa de centenas de milhares. Estamos chegando a um ponto em que não podemos mais apoiá-la, especialmente com as perdas que tivemos nos últimos 2 anos. Saberemos até o final deste ano o que acontecerá com a Mark Ray. A Mark Ray só existe porque eu a financiei através da Fundação Cash. Caso contrário, ela já teria falido há anos. Ela pode sair do mercado de ações. No futuro, poderemos trazê-la de volta quando a tecnologia estiver mais avançada. Nossa colaboração com a China não é um empreendimento com fins lucrativos. Não vamos lucrar com nosso trabalho na China. O objetivo é a aceitação e o desenvolvimento da tecnologia de forma pacífica. A corporação chinesa não traz dinheiro para o nosso bolso, mas financia a tecnologia a ser desenvolvida. Essa é a razão de estarmos lá. Nem mesmo a Fundação Cash ganha dinheiro com todas as perdas que tivemos. Ficamos de joelhos em um passado recente. Nos últimos meses, não teria sobrado nenhuma Fundação Cash, mas nos mantivemos firmes e toleramos muito. Toda a equipe da Fundação Cash tem trabalhado incansavelmente para salvá-la, e na semana passada, conseguimos salvá-la. Vocês precisam perceber que temos uma enorme rede de pedófilos liderada por minha ex-esposa que continuamente prejudica a Fundação Cash em todas as direções. Eles estavam bem enraizados na Fundação sem que eu soubesse. Eles foram plantados para nos prejudicar de todas as formas possíveis. Você viu como colocamos o Alan Sterling na prisão com confinamento solitário pelo resto da vida. Todos esses são seus filhos ou sua comitiva. E nós não sabíamos disso. Os problemas não param, mas chegamos a um ponto em que simplesmente continuamos com o que tínhamos que fazer. Agora compartilhamos a tecnologia sem esperar recompensas financeiras. Caso contrário, tudo que entra volta para a fundação. Fomos profundamente infiltrados por organizações pedófilas da Suíça, Alemanha, Irã e outros países. Você viu quando a chefe deles foi expulsa e muitas outras pessoas saíram com ela. A corporação Mark Ray não tem nada a ver com a operação chinesa e a operação chinesa não está lá para ser lucrativa. Ela funciona por conta própria, com o governo chinês e não conosco como uma corporação externa. Mas veremos o que vai sair disso e quais negociações de paz teremos com os americanos e os europeus. Mesmo que a Mark Ray saia do mercado de ações, nós a traremos de volta no devido tempo quando equilibrarmos as coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse, nunca morreremos, nos transformamos de acordo com a existência. E você disse no workshop 192, quando perguntado, uma alma pode morrer? Você disse sim, como expliquei antes, sim. Mas podemos ser a causa dessa morte? Isso pode ser feito, mas só é feito por meio da posição de equilíbrio quando a alma se sacrifica e não para o homem ou outra alma acabar com a vida. Essa resposta parece contraditória. Você pode explicá-la, por favor? Sr. Cash diz. Não é contraditória. É exatamente o que é. Na vida física, podemos nos suicidar e acabar com a dimensão da fisicalidade, mas ainda estamos vivos como alma. A alma é um pacote de energia. Na terminologia da Fundação Cash, energias são campos magnéticos em movimento. Quando você dá todos os seus campos magnéticos a outra entidade para elevá-la, não sobra nada para você. Você não terá campos para criar essa dimensão. Você não está cometendo suicídio, mas sim doando sua energia para se tornar parte de outra entidade. Mas você, como plasma, não existe mais. Isso seria o mesmo que dizer que nós, como ego individual, não existimos mais? E outra pergunta é, será que todos os nossos diferentes campos permanecem conscientes de serem parte de outra entidade? Ou isso é apenas uma memória no RNA do universo? Você não pode se jogar abertamente ou jogar seus campos no espaço vazio, mas você pode se conectar a outra entidade e dar seus campos a ela. Não é suicídio da alma, porque você está elevando os outros. Mas eu, como indivíduo, não existe mais. Eu agora existo como uma amálgama de campos que eleva outra alma. Portanto, a alma não pode cometer suicídio da mesma forma que a fisicalidade o faz. Na dimensão física, penduramos a fisicalidade em uma árvore ou colocamos uma bala nela. Na dimensão da alma, não existe um sistema para abrir sua energia e finalizá-la. A alma não pode se suicidar, mas pode acabar com sua própria vida, dando a força de campo de seu plasma para que outra exista. E então você se torna parte dessa entidade. Você não tem permissão para cometer suicídio na vida física porque a alma dentro de você ainda não amadureceu até sua completude, onde então encontrará sua posição no mundo da criação. Não é permitido cortar uma árvore que não esteja madura. Da mesma forma, é proibido matar outra pessoa e interromper o ciclo de elevação dessa alma. Você pode acabar com uma alma oferecendo-a à outra. Isso é feito criando-se um campo com a mesma força do amante, que pode pegá-la e se elevar. É o verdadeiro amor e o sacrifício da totalidade. Você não pode matar uma alma porque ela é um campo. Ela não tem dimensão física. Mas se você puder encontrar uma alma compatível, então você pode dá-la a essa outra alma. Você acaba consigo mesmo como você, mas então você se torna parte do outro. Não há nenhum lugar no universo onde não existam campos. Ao mesmo tempo, não há fim para os campos. Você não termina seus campos, porque eles partem em diferentes forças para diferentes dimensões, e você se torna parte de outra coisa. Você se torna uma semente para outra coisa. Por exemplo, você pode reunir energia e se tornar um homem. Ou você pode se tornar uma fruta que um homem comerá. Então ela se torna energia para outra dimensão do homem e o resto. Se, por exemplo, você foi comido como uma maçã, isso não significa que esse é o seu fim. O propósito de sua energia é transferido para outra coisa. Portanto, você sempre existirá em algo. Isso é verdade até mesmo na dimensão da fisicalidade. Se sua fisicalidade morre, o você físico não está lá, mas você continua vivo no corpo dos vermes, das plantas e de todas as outras entidades que consumiram a sua fisicalidade. E quando essas entidades morrem, você é convertido novamente. Na crença zoroastriana, quando você morre, eles o deixam em certas áreas para que os animais venham e comam seu corpo. E então você se torna parte desse animal. Quando o animal morre, os vermes o comem, e então os pássaros comem os vermes. Sua alma continua a ser transportada pelos pássaros, e então pela raposa que comeu o pássaro. Isso continua e continua. Portanto, no nível de energia, você continua a existir. Você é a energia que você transfere para outra entidade quando ela o come. Novamente, você não pode matar a alma, mas você pode encerrar sua vida dando seus campos a outra pessoa. Isso é o que chamamos de devoção. Pergunta para o Sr. Cash. O Sr. Cash disse que foi treinado para seu trabalho e como falar com os governos, etc. Mas quem foi o treinador? Sr. Cash responde: a vida. A vida é o treinador. Foi criado vendo essas pessoas e tendo suas fotos em toda a casa. Quando terminei a escola, não aceitei a escola de pensamento do setor nuclear. Por isso, para seguir por conta própria, precisei financiar minha pesquisa e fiz isso entrando no mundo dos negócios. Tive muita sorte no primeiro ano de administração quando saí da universidade. Naquela época, nos anos 70, ser um físico nuclear era como ser um deus. As pessoas achavam que você devia ser muito inteligente para ter um diploma em física nuclear. Mas elas não sabiam que somos o grupo mais estúpido e perdido de todas as pessoas ditas instruídas. Isso se deve ao fato de termos nos tornado tão limitados a olhar para um nível cada vez menor, ou o que vocês chamam de nível atômico. O título de físico nuclear abriu muitas portas. Em primeiro lugar, eu vinha de um ambiente com essas coisas e as via desde a infância e sempre soube como lidar com elas. Em segundo lugar, entrei em contato com a família Buto da África do Sul por meio do amigo de quem falei anteriormente. Meu professor especial de negócios foi Tiny Rowland, cuja família era proprietária da Harrods. Ele me levou a muitos negócios enormes como a da Harrods. Ele me levou a muitos contatos importantes e me ensinou a estrutura do Império Britânico fora. Depois, fui apresentado à família real britânica e à Câmara dos Lordes. Fui treinado por vários lordes da Câmara do Parlamento. E fui a jantares com vinhos com eles, claro que eu mesmo não bebi o vinho. Também me relacionei com a família real dos sauditas. E foi assim que aconteceu. Tiny Rowland me deu acesso ao seu escritório no Cazaquistão. Ele disse que eu era um empresário brilhante, então ele me ajudou. No primeiro dia no escritório, colocaram uma caixa na minha frente com uma arma dentro, e eu disse: não vou carregar uma arma, é contra o meu ethos. Então eu disse a Tiny: você me trouxe aqui, você me protege. Foi assim que fui treinado por pessoas no poder. Havia também pessoas como Bill Crammond, que fazem parte da estrutura da família real, e eu me envolvi na política, na diplomacia e nos negócios. Porque todos os políticos são mais homens de negócios do que políticos, porque isso lhes dá mais dinheiro. Eles entram na política para ficarem mais ricos. Nesse processo, toda vez que eu dizia que conhecia alguém, a pessoa verificava minha história para ver se era verdade ou não. Então passei a conviver em círculos de calibre com diplomatas mundiais. Yeltsin disse certa vez que Cash dormiu em mais suítes presidenciais na Rússia do que ele. Eu sempre me hospedei em suítes presidenciais, e esse tipo de coisa, dentro dos gabinetes presidenciais. Fui treinado em diferentes grupos influentes, e eles me levaram a outros grupos. Eu não era o tipo de pessoa tímida para estar com as pessoas. Quanto mais oportunidades apareciam, mais eu aproveitava. Minha lista telefônica está repleta de nomes de líderes mundiais, à esquerda, à direita e ao centro. Recentemente, contei a um líder uma mensagem codificada, e alguns dias depois, ele disse que havia verificado e que eu estava certo. Isso foi uma confirmação nesses círculos de que você é quem diz ser. Confiaram-me muitos conhecimentos e informações particulares. Essas coisas ficam em minha cabeça e morrerei sem revelá-las. Conheci um dos maiores produtores de materiais do mundo e trabalhei no recebimento de materiais para presidentes. Tenho experiência em trabalhar com embaixadores mundiais e eles confiam em mim. É por isso que, se eu os chamar, eles virão. Tenho muita força nessa área. Especialmente hoje em dia, esse tipo de oportunidade não está aberto às pessoas. A estrutura é muito mais rígida e exclusiva hoje. Muitos dos problemas que resolvemos com a Fundação Cash vêm de nossos contatos. Como conhecemos pessoas, basta pegar o telefone e ligar para elas. As pessoas ao meu redor sabem que nenhuma embaixada jamais recusou que eu entrasse nela. Eles sabem que quando eu entro, há um motivo para isso e uma oportunidade. Há algo que precisa ser discutido. É nesse ponto que a experiência de vida é necessária para esse tipo de trabalho. Tive a sorte de ter sido treinado. Não haverá outra pessoa com esse tipo de oportunidade, porque muitas coisas mudaram e a confiança mudou. Os líderes e oficiais costumavam ficar lá no escritório por um longo período de tempo. Hoje em dia, porém, as pessoas de longa data não estão mais lá. Eu treinei os filhos de 2 ou 3 presidentes. Minhas habilidades foram adquiridas por meio de treinamento e experiência em primeira mão e não pela leitura de livros. As almas satélites estão sendo usadas sem que elas saibam. Ao se voluntariarem, vocês nos deram acesso para facilitar a paz mundial. Não podemos roubar ou forçar vocês. Vocês se voluntariaram e, sabendo e não sabendo, consciente ou inconscientemente, estamos usando vocês. Como vocês concordaram com isso, não precisamos de permissão. Explicarei isso nas próximas semanas, como alguns de vocês, satélites, já funcionaram dessa maneira. Quando você trabalha por meio da alma, você não precisa informar a fisicalidade. Com a Fundação Cash, preste atenção no que você está fazendo, pois isso envolverá os dois lados e nós nutrimos os dois lados. Espero que tenhamos conseguido iluminar um pouco mais hoje. Preciso trazer isso à tona para que vocês entendam. Ainda trabalharemos no desenvolvimento da alma ao mesmo tempo em que trabalhamos com os governos, e ainda estamos desenvolvendo tecnologias para não ficarmos apenas nas mãos dos governos. Acho que muitos de vocês não entenderam essa parte. Até mesmo os sistemas que fabricamos para elevação da alma e tudo mais são sistemas mecânicos feitos de materiais. Mas vocês não veem as coisas dessa forma. Vocês apenas colocam os fones de ouvido e não percebem que há maquinário e desenvolvimento de tecnologia por trás disso. Estamos reunindo a alma e a fisicalidade. Mostraremos ao vivo testes de redução de peso que levam ao voo. A produção de energia por meio de plasma está totalmente confirmada e podemos produzi-la a qualquer momento. O próximo passo é comercializá-la. Então você não precisará queimar gás. É como no universo, onde você produz energia de plasma sob demanda e à medida que a utiliza. Até mesmo nosso pessoal precisa aprender a usar a energia do plasma para o plasma e a energia para o estado da matéria. Eles têm um longo caminho a percorrer para chegar a isso. Veremos o que acontece. O dia 22 de dezembro será um dos mais belos momentos dos ensinamentos da Fundação Cash. Junte-se a nós para o que chamamos de amor de Mitra. Para se preparar, você precisa entender e aceitar os termos físicos de seu compromisso. E com a minha passagem, a alma que guiará vocês ensinará e os levará a um nível muito além do que o homem já conheceu e já está aqui. Vejo vocês na próxima semana e muito obrigado. Esse é o fim desse índice rápido do workshop 514.